Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Dale, DJ Anderson! Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Posso tocar uma sequência de Marcante Desguiado agora? Aquela sequência que quando toca, tu lembra daquele tempo que já passou, mas com certeza tá registrado no coração. Como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? E a distância? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde, levou você pra longe. Onde você está? Alô, Márcio, iluminação aqui, Márcio. Você está. Ela está de volta mais uma vez. Banda, os brothers. Já na moral, vamos curtir, vamos dançar. E aí, Bacari na noite. Assim manhosa, eu sei que você quer. E aí, Lopes? Você quer um homem que te faça mulher. Só lembro da Elita essa aí. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Que hoje eu quero te dar amor. Ei, ei. E a minha Agatha Auri? Me machucar. A Mini por ali, Valéria Neves. Chorar. Bora viajar. E aí, Carlinha Sete Bola? Vou mais permitir o teu olhar. As melhores estão rolando. No patrocínio de Boutique do MB. Bora se ligar. Vamos gravar o segundo CD, viu, Mauri? O CD das Marcantes, hoje no Arnold. Só as pedras, meu irmão. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira, que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado e dessa vez, se queres saber, verás todo. E aí, Tassinho? Sinto. Vamos pra cima, garoto. Bagulho tá doido, bagulho tá doido. Vamos lá. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. O Almildo, galera da Sete aí do ladinho. De minha alma, um abraço pra vocês, pode crer. Meu amor em ti não foi o mais. Diz pra mim, vai. Me lembro, vejo o que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. E aí, bebê, brasileira! Na nave escura. Vaca, Mike Brandão da Mansão. Oi, Mike! Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Bora, Dog, só os melhores, Dog, só os melhores. E a amiga Gia tá aí do ladinho. Galera da Mariazinha, 24 por 48. Fluxo do Gordinho no 18. A do Gordinho que não lembrava da Mariazinha no CD. Ela chega logo cobrando. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei. Bora, Dunga! Adoro eu ser. Bora, Dunga! Olha o colombiano, o bagulho tá doido. Se quer fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Eu sem você, não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Não olho no espelho. Minha imagem está só, sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. E a amiga Valesca, Renata Brandão, Maiara Brandão, Lorena Brandão, Thiago Brandão, Mike Brandão, a Fabíola e o Gabriel Lima tá na área. Gabrielzinho! Iluminação, Márcio, iluminação, Márcio. Alô, Márcio. DJ Anderson Considerado. Por onde eu vou? Não aguento mais viver assim. A noite cai, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou como se sou o poderoso cobra. E a minha prima Renata, por ali, só na mãe, vai Renatinho. Foi até 5 hoje, viu? Difícil sofrer. Foi loucura da paixão. Foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. E você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Porque Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Se prometer não espalhar, já faz um tempo que eu me encantei com um certo amor. Joga tudo pra cima! Ainda não sei se posso mesmo. E aí, Fabrício Silva? Eu vou fazer. Pitbull tá na área, meu irmão. Fala, Pitbull. Oi. Daqui a pouquinho é Bajara, o bagulho vai ser doido, hein? Você é dona dos meus sonhos. E aí, Carlinha? Imaginando a tua boca dizendo. Aí ela rasgou a passagem do Rio de Janeiro. Ela bateu forte mesmo, viu, gata? Você parece criança que precisa aprender. Botinha. Eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. Aquela noite de amor. Olha o, olha o papo e o neném daí do Lajinho. Um abraço. A vida tudo passa. Olha, isso tudo passa. E aí, vaca? De carnaval, Anderson Muaná, papai. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. A Eli Arnold tá comigo também. Um abraço, minha amiga. Bora pra cima, Vog! Vai! Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. DJ Anderson Considerado. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se... Segue lá no Instagram. Arroba Considerado Anderson. Foi nosso amor. Olha o bracinho pra cima, Bacaré! Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração que você deixou de lado. Toca de Júnior Clean, nossa canção. O Jean Sapete, o Jean, galera do trio do remix. Só os velhos aguardam aí. Olha só aqui, Sapete. O cabelinho aí do Lajinho. Um abraço do seu amigo Anderson Considerado, viu, Maninho? Vamos tá na área, galera! E aí, Cabote? Eu ainda lembro. Segura o Bruno aí, Cabote. Um, dois, três. Eu nunca te abandonei. Porque você se foi sem mim. Eu sempre amei você. Valesca! Minha amiga Valesca, Renata Brandão. Maiara Brandão, Lorena Brandão, Vaca Brandão, o Mike Brandão, a Fabíola, o Gabriel Lima, tá todo mundo hoje no Arnaldi! Frank Brandão! Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Diz pra mim, vai! Essa distância me deixa louco, é a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só volte, eu não queria te dizer goodbye. Mas eu preciso te dizer, escute, eu não queria magoar você. O Gordinho no 18. Hoje, como eu preciso encontrar você. Distância dói demais. Passa tudo mais. www.rafaelmb.com. DJ Anderson. Estamos gravando o CD ao vivo das marcantes. Marque Arena Arnold Palmer. Diz pra mim agora, papai. Quando menos imaginei, você chegou, me fez. Olha, habilidoso, prepara tudo que daqui a pouco tem Bajara, viu, meu irmão? Tempo de esperar. Mauri, pedi. Já me falaram que o Léo Prime já chegou. Viu, Gui? Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. Giovanni da Sete da Nara. Tocando belas canções pra você. Nosso gerente do MCPR, meu irmão. Homem do Pix. Quero te olhar, nem que seja de longe. Te admirar quando você passar. Bajara, gente! Aniversário da tropa do Renato. Vai ter Mauri Anderson, Adriano Mix, Léo Prime. E até uma da manhã ninguém paga ingresso, viu? Domingo tem praia do Cuipiranga. A noite vai ser no Pop House. Pop House, portaria liberada pra galera. As principais do Arnold Palmer. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Com promessa que não se cumpria. O amor problemático de nós dois. Bora, Pepe! Mudai. Bagulho tá doido. A espera de um telefonema. Imagina que sozinho. Fabrício Silva! Não te amar quem não te ama. É um veneno sem antídoto. Amargura não terá um fim. Porque me deixou. E aí, bola da sete! Eu sou o CDC. E o quê? Sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. DJ Anderson Considerado, o DJ de nome e sobrenome. Todo dia eu quero te amar de novo. E a amiga Fabiola, lá de Santa Isabel do Pará, tá com a gente em Barcaré. E aí, Fabiola, família Brandão. Em meus sonhos, só vejo você. Bora, Valesca, vai assim! Volta logo, vem me ver. Porque te ver tão longe dói demais, não faz. Logo, logo vem a live do Gordinho lá na Burger Prime. A nova que tá sucesso total na Magalhães, né, meu irmão? Vou gritar pro mundo. Quase do lado da Super Farma, a nova Burger Prime. Quem toca lá, quem toca? DJ Anderson Considerado. Bora, Fabrício! Eu me lembro de tudo que Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem andar. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não... Olha, domingo tem a levada do DJ Lohan aqui no Arnold. Domingo! Manda! Aê, bora, dog, bora, dog, bora, dog, bora, dog! Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Um abraço, amigo Caleb, tá na área. Ele tá rock doido hoje no Arnold. Galera da Império da Cerveja para Josué. Diz assim pra ela, Josué. Tenho uma história pra te revelar. Segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo. Alô, DJ Anderson. No dia seguinte quis aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você. A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada mesmo sem saber. Admira... Olha, a próxima sexta-feira vai ter Anderson. E a cantora de maravilha. Vai ter Mauri. Vamos estar presente lá no Caldeirão do Alan. Aniversário do Netinho Costa. Obrigado, meu Deus. Bora, Grosinho, detona. DJ Agatha, e veja que você está aí. E a Carlinha, ex-Rio de Janeiro, viu? Que me envolve. Preciso de você, DJ Anderson. O que você quer? Quero muito mais. Agita desde cedo o bagulho da dor. Vou te ver o nosso amor. Vou te dar a minha amar. Eu estou aqui pensando em ti. DJ Anderson. Tá na hora. Nadson. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Bora, Bruno! Bode só na manha, pai. E o gay? Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Gerente Puguinha do cabaré. Ainda estaríamos aqui. E aí, Puguinha? Eu ia te pedir pra ficar. Se eu soubesse dançar, eu voltaria e apagaria. Vou aprender lá com o Rafael. Nós lá no ensaio. Temos aqui. Quarta-feira eu tô lá, Rafael. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não. Um pouco da tua, hein, Mori? Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde. Acesse www.rafaelmb.com. Quando você pediu pra terminar com a frase que eu falei até que enfim. Perdi dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar que eu tinha feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. O quê? Fala a verdade, é que eu não quis te atender. A melhor sensação que pá, que o neném tá com tudo hoje, guru. Eu tô bebendo é porque eu bora, tô Jean. Feliz. Pra cima. Eu tô feliz porque eu sou pet, sou pet. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Coladinho, coladinho. Olha nós aí. Corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou. E aí, Barcarena? E nada acabou. Começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Bora, Fabrício! Remédio pra desprezo é cama para os corações de vida. E a família Brandão tá com tudo aqui do Lajeiro, papai. Que se ama. A galera da Mansão do Rock. Mal resolvido. Em breve o Gordinho tocando por lá. Cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados. Sofrendo com tempo perdido. Dali DJ Anderson. Chegou a hora. Ah, meu amor, quando a gente... Chegou a hora das pedras, nenê. Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida. Fica, vai, bola! Por favor, tu tens feita pra mim. Não pode dali, DJ Anderson. A minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrado de dor. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor. Patrocínio de Boutique do MB. Você tá separado o camarote lá no Bajara mais tarde já, viu? Do céu. Quero um machado pra quebrar o prato. Acordado sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, que eu voltei mais puro do céu. Diz aí, bebê! Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Elite Beto! Lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. A trajetória. representa aí o nosso município de Barcarena e todo o estado do Pará no basquetebol. Inclusive, o cara foi campeão paraense esse ano no basquete. Já parabéns, viu, Maninho? Acompanhando lá no esporte. Mas nosso amor está morrendo aos poucos, pois não dá-lhe, DJ Anderson! E o amor se fez. E o amor se fez. Do shopping no Arnold, ela já tá malucona, meu. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. O Maca aí do Lajinho, o guru. Sofrer mais, somente agora entendi. Filho das estrelas do céu, foi difícil conseguir. Fica nesse amor assim. Existe vida após o amor. Acredita que sim, eu vou lhe dizer. Meu amigo Fernando, e aí Renatinha, Júnior Cachorrão, pegou o Melzinho já? O amor não é confuso. O Melzinho, pô. O amor não é difícil. Abra sim, para tudo isso pra tentar outra vez. Diz pra mim, vai. Existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer. Que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer. Que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tanto, estou seguindo. Minha vida eu te amo. E não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Diz pra mim! Viver sem teu amor. Não dá, não sei, não dá. Oh,